um milhão de palavras não seria suficiente para agradecer tudo o que fez e faz pela gente. Não tenho palavras, vó, para descrever a gratidão e a paixão que sinto por você. Deus vai te abençoar, com certeza vai, por ter cumprido e feito o papel de mãe e pai. Te escrevo esta canção de todo o meu coração, parabéns. Hoje é seu dia, que emoção, ao contrário do que disseram. Eu dou valor pelo que fez, por criar e sustentar nós três. Eu posso não demonstrar o meu carinho, mas eu digo que a senhora é especial. E minha poesia aqui eu rimo uma homenagem do seu neto que te ama demais. Não tô puxando o saco não, minhas palavras são reais. Vó, muito obrigado por tudo, obrigado mesmo. Ver sua alegria e seu sorriso não tem preço. Feliz aniversário, essa canção é meu presente. É o que eu faço de melhor, cantar um rap envolvente. Um milhão de palavras não seria o suficiente para agradecer tudo o que fez pela gente. Parabéns pra você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data tão querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Muita paz, muita saúde, muita luz, muita virtude. Vó, eu te amo demais. Feliz aniversário, vó. Feliz aniversário. Te amo e obrigado por tudo.